Eu sou Gustavo Ávila, tenho 33 anos, eu moro em Florianópolis agora, só que eu nasci em São José dos Campos, interior de São Paulo, sou autor do livro Sorriso da Hiena. Estamos começando o Livrocast Entrevista de número 2. Meu nome é Marcelo Zaniolo e hoje eu estou aqui com Gustavo Ávila, olha só, autor do livro O Sorriso da Hiena. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Livrocast Entrevista. Obrigado, Marcelo, prazer estar aqui falando contigo. Quando eu bolei o Livrocast Entrevista, era pensando em entrevistar o Gustavo. Foi assim que surgiu o formato. Então, Gustavo, muito obrigado, cara, episódio número 2 contigo. O prazer é meu, Marcelo, fico feliz, honrado demais em saber que essa ideia desse projeto, desse programa, desse formato, nasceu com a intenção de começar comigo. Pô, muito, muito honrado, cara. Obrigado. Tenho certeza que a conversa vai por caminhos bem legais, tanto pra quem lê, quanto pra quem escreve, quanto pra quem, né, gosta de literatura policial, literatura nacional, ou apenas ouvir sobre livros, tá? Então continue com a gente, porque você vai ficar sabendo de tudo sobre o Gustavo e sobre o livro O Sorriso da Hiena, agora aqui no Livrocast Entrevista. Gustavo e ouvinte, né, vamos falar sobre isso também agora. Eu conheci o teu trabalho, Gustavo, por duas pessoas em particular. Uma delas é a Raquel Moritz, do Pipoca Musical. Além de participar sempre com a gente aqui, ela tá um pouquinho sumida, mas em volta a gente tem que marcar. Raquel, se estiver ouvindo isso, espero que esteja. Mas a Raquel, ela fala muito do teu livro, cara, muito em Twitter. Ela sempre posta fotos no Instagram e resenhas. Ela fez um vídeo, eu acho, falando do teu livro. Enfim, os links estão todos aqui embaixo na postagem depois, né, mas a Raquel é uma das pessoas que me levou a comprar o seu livro. E a segunda pessoa em especial é a Milena Lins, que é uma ouvinte nossa, que há muito tempo ela fez uma indicação pra mim. Ela veio no Facebook e falou: cara, Marcelo, eu sei que tu gosta de autores nacionais, eu sei que tu gosta de conversar com autores nacionais, então lê esse livro que eu comprei por acaso na Amazon, gostei demais e eu tenho certeza que tu vai adorar. Legal, cara. Primeiro eu quero mandar um abraço pra Raquel, de Pipoca, acompanho o canal dela lá sempre, acho muito bacana e, pô, muito legal saber que você teve duas indicações assim, bacanas do livro. É legal esse boca a boca, né, cara? Que acho que talvez a gente vai falar disso mais pra frente, mas é muito bom saber disso. Foi muito curioso, porque eu já tinha visto o teu livro na Amazon. Eu não sei se foi em alguma coisa de ofertas, depois a gente fala sobre isso também, de preço de e-books e tal, ou se foi uma campanha, ou se foi nos mais vendidos, eu não sei, mas eu tinha visto já. E com essas duas indicações de pessoas que leem, que acompanham o Livrocast, que me conhecem, que eu sei que tem um gosto muito bom pra leitura também, eu, cara, vamos ler. Gostei demais, não só do livro em si, mas de todo o trabalho que tu despendeu com essa escrita, né? E Gustavo, vamos à entrevista. Começando a entrevista, eu fiquei surpreso por saber que você é de Florianópolis, ou que mora aqui em Floripa também. Isso não foi combinado, né? Então, começando pela introdução, cara, quem é você, de onde você é, qual é a sua formação, no que trabalha, por favor? Eu moro aqui em Florianópolis, né? Eu já morei aqui uma vez, na verdade eu nasci em São José dos Campos, que é interior de São Paulo. É engraçado falar interior, porque é uma cidade enorme, chega nem perto de ser interior, mas por isso que vai ter um pouquinho de sotaque, falar uma porta de vez em quando. E só que aí eu morava em São José dos Campos, e eu estudava publicidade e propaganda lá, quando eu resolvi abandonar a faculdade, porque eu não estava muito satisfeito. Aí um amigo meu morava aqui em Floripa, eu nunca tinha vindo para Floripa, isso acho que faz uns 13 anos mais ou menos, não lembro a data exatamente. E aí perguntei, já queria morar sozinho e tal, perguntei para ele como é que era Florianópolis, ele falou que era maravilhoso e vim para cá, morei 3 anos aqui em Florianópolis, fiquei trabalhando como redator, né, que eu já trabalhava, fazia estágio em São José dos Campos como redator publicitário. Trabalhei durante 3 anos aqui em Florianópolis, quando eu recebi uma proposta pra ir pra uma agência lá de São Paulo, né? Aí eu tava com bastante foco mesmo em publicidade, então resolvi ir pra São Paulo, capital mesmo, e lá fiquei mais 5 anos trabalhando por lá. E eu sou formado, na verdade eu fiz até a metade da faculdade de publicidade e propaganda, depois quando eu voltei em São José dos Campos, aí quando eu fui pra São Paulo, capital, eu estudei numa escola de criação publicitária chamada Miami Med School, fazia parte da ESPM, né? Talvez tenha sido lá que eu realmente comecei a aprender a escrever mesmo, porque curso de criação da Miami é muito bom bom, assim. Foi na publicidade que eu aprendi realmente a escrever, assim. Ela me deu um olhar bastante crítico pra maneira de escrever de forma mais... que consiga entreter mais as pessoas. Porque publicidade é isso, né? Você tem que trazer o cliente pra dentro da história que você tá contando ali, né? Então é isso. E aí eu voltei, aí depois de 5 anos trabalhando em São Paulo, aí eu já tava cansado da publicidade, já tinha perdido um pouco aquele encanto com a publicidade. Aí eu já tava começando a trabalhar no livro, né? No Sorriso da Hiena. Eu tive a ideia quando eu morei a primeira vez aqui em Floripa. Normalmente o que eu faço? Vem uma ideia de alguma história, eu anoto, guardo no banco de ideias que eu tenho e fica lá. Então eu tenho várias ideias guardadas naquele banco de ideias e ficou ali guardado e nunca cheguei a mexer nela mesmo, né? Quando comecei a realmente me dedicar à literatura mesmo, que eu falei, vou pegar aquela história do Sorriso da Hiena e vou começar a trabalhar nela. Então eu comecei a trabalhar nela em São Paulo, grande parte dela, na verdade, eu fiz em São Paulo. Eu até cheguei a sair um pouco de São Paulo, tive umas férias e saí de São Paulo, mas isso você pode entrar em outra parte. E aí depois de 5 anos eu vim pra Florianópolis e estou aqui agora. Cara, eu ia perguntar mesmo qual parte da agência tu trabalha, né? Mas sendo redator, isso faz muito sentido e eu até esperava que fosse redação. Eu sou formado em publicidade também e eu entendo que as qualidades que alguém tem que ter pra trabalhar como redator publicitário, mas também o papel que tu tem que ter pra fazer um bom texto, cara. Isso eu encontrei muito no teu livro, já fica aqui uma pitadinha do que falaremos mais à frente. Cara, é uma pergunta que eu acho que ela fica redundante até, mas eu faço de todo modo. Você fez essa carreira na publicidade como redator e imagino que você sempre tenha gostado de ler e de escrever, correto ou não? Correto, mas eu não lia tanto quando era criança. Na minha família lá, a gente não teve muito incentivo, assim, pra ler quando criança. Comecei a ler mesmo um pouco mais tarde, assim, a pegar o gosto pela leitura realmente um pouco mais tarde, mas, assim, mais pra parte quando eu tava adolescente, saindo da adolescência, assim, foi aí que eu comecei a engatar realmente na leitura e criar gosto. E aí, quando que tu começou a escrever e quando que você percebeu que, além de escrever profissionalmente, você queria escrever por hobby, né? Ter livros, ter romances, ficções, né? Não só pra publicidade em si. A escrever eu comecei quando eu fazia publicidade, né? Eu tava naquela fase, quando você tá entrando na faculdade, o que você vai fazer? E eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, como grande parte das pessoas não sabem, né? Quando tem que escolher a carreira. E aí eu descobri a publicidade. Quando eu entrei na publicidade, na verdade, eu não sabia se tinha essa divisão. Redator, porque pra quem não sabe, quem não trabalha com publicidade, a parte da criação ela é dividida basicamente em duas pessoas, entre aspas, assim, né? Que é uma dupla de criação, que é o redator e que é o diretor de arte, né? Falando resumidamente, assim, bem por cima, o redator cuida da parte do texto, o diretor de arte cuida da parte gráfica. E quando eu entrei pra fazer publicidade mesmo e fui procurar o primeiro estágio, eu não sabia dessa divisão, né? Nossa, era bem inexperiente mesmo nisso. Foi quando eu fui procurar, tinha um professor na faculdade que eu fazia, quando eu abri uma vaga de estágio na agência que ele tinha, e eu era bem CDF mesmo na faculdade, assim. E quando eu fui fazer a entrevista com esse professor, e eu pensava que eu queria ser, porque eu gosto também de desenhar, né? Então eu pensava que eu iria ser diretor de arte. Só que ele que falou pra mim, cara, eu te contrato, mas eu vou te contratar como redator, porque eu acho que você tem mais perfil de redator. E eu, como eu queria um emprego de qualquer maneira, eu falei, maravilha, vamos lá, vamos ser redator então. Eu sempre quis ser redator na minha vida, né? Acabei entrando, na verdade, no mundo da escrita, assim, bem por acaso, pra ser bem sincero. Quando eu conto essa história, eu gosto de ressaltar isso, que qual que é a importância de um bom professor na vida de alguém, né? Que não é só ensinar pra você a matéria, mas ele vê em você coisas que você mesmo não enxerga, né? Então foi esse professor que viu um talento ou uma facilidade minha que eu tava deixando meio de lado, e ele que me jogou nesse caminho e falou, não, tua pegada é mais essa, investe nisso que acho que você vai se dar bem. E realmente eu gosto bastante de ressaltar essa importância dos professores, porque um professor foi bastante importante na minha carreira que eu segui, né? Mas aí tu trabalhou com esse professor, e aí tu gostou, pegou gosto pela coisa, e aí quando que veio a ideia de um livro, de criar uma história? O livro veio só depois, que aí eu realmente comecei a entrar de cabeça em escrever, só que era profissionalmente mesmo pra publicidade, né? Então, aprender as técnicas de publicidade, aprender técnica de persuasão, então foi bem por aí. Eu comecei a me interessar por escrever na literatura, foi quando eu me mudei a primeira vez pra Florianópolis, que aí eu tinha um pouco mais de tempo, e aí começaram a vir ideias que não eram de publicidade. É engraçado que quando você trabalha em publicidade, vem bastante ideia pra você criar campanhas, criar histórias, e às vezes essas ideias que surgem não fica bem pra um produto. Às vezes, putz, essa ideia ficaria muito legal, mas não dá pra você encaixar ela num produto, ainda mais se você não tiver clientes com bastante dinheiro pra isso, né? Então várias ideias que eu tinha em publicidade, eu pensava, pô, isso aí daria uma história de um livro, daria uma história de um filme bacana, então eu guardava. Então foi aí que eu comecei a falar, pô, tenho ideias que talvez seriam desperdiçadas pra fazer uma campanha, pra fazer um anúncio, pra fazer um filme publicitário, e eu poderia desenvolvê-la bem melhor no, num romance, ou quem sabe em cinema. Então foi aí que comecei a pensar em escrever pra literatura mesmo. E o que que tu sempre gostou de ler, assim, cara? Tu é um cara, um autor de ter livros favoritos, ou gêneros favoritos, ou tu lê de tudo, gosta de quase tudo? Como é que é o Gustavo leitor? Eu não tenho gênero favorito, é até engraçado porque quando eu comecei a escrever, eu nunca pensei em me tornar escritor de romance policial, sabe? Eu nunca falei, vou escrever só livros de mistério. E não penso em seguir isso. Talvez eu siga, vai depender muito das ideias que forem surgindo, das histórias que forem, que eu for contando, que se a história pedir um romance de mistério, então vai ser assim. É até engraçado, eu não costumo ler vários livros do mesmo autor. Eu pego livros que vão me interessando e vou lendo aleatoriamente. Então, eu não leio vários livros da Agatha Christie, vários livros do... Só o Miyakoto, que eu realmente tô acompanhando e tô lendo bastante, que é um cara que me pegou de uma maneira absurda, assim. Gosto muito da escrita dele, que é um escritor de Moçambique. Mas o meu livro preferido, se eu tiver que escolher um mesmo, eu fico em dois, que um é O Médico e o Monstro. Amo, assim, acho incrível a história. E a outra é A Turma da Rua 15, que eu li quando era adolescente e sou apaixonado. É o livro que eu lembro de ser o primeiro livro que eu li, que eu falei, caramba, um livro é muito bacana de você ter por perto. A Turma do Rua 15 foi o que começou realmente o meu gosto pela leitura, que é da série Vagalume, né? Que é incrível a série Vagalume. E agora aquela pergunta pra falar do Gustavo, autor agora. Por que que você começou pelo gênero policial? Alguma coisa específica? Pela história que surgiu e era policial? Não, foi pela história que surgiu mesmo. Eu tenho algumas histórias, como eu disse, eu tenho algumas ideias de histórias guardadas, só que essa era a história que eu realmente queria escrever, porque, não sei, parece até meio clichê quando eu vejo entrevista de autores dizendo isso. Na maioria sempre dizem que não querem escrever só uma história de entretenimento, mas quer que seja uma história mais profunda também. E eu realmente acredito nisso, que dá pra você unir as duas coisas, né? Ter uma história que consegue entreter o leitor, mas que também diga algo mais, de uma maneira mais profunda, que depois que a pessoa lê a história, aquela ideia do livro esteja com ela, assim. Então, quando eu tive a ideia do Sorriso da Hiena, eu queria dizer sobre a maldade, né? Eu queria questionar por que que as pessoas se tornam pessoas ruins, o que faz a gente tomar esse caminho, que era o que eu queria realmente debater, o que eu quis realmente debater no livro. E quando eu comecei a pegar essa ideia para destrinchar ela, de como é que eu vou conduzir essa história, eu vi que realmente, em forma de um romance policial, ela seria melhor contada. Que estreia, cara, que estreia. É difícil a gente encontrar um produto tão pronto, assim, um livro de autor novo, né? Eu leio muito autor nacional, de verdade. Eu gosto muito de contato com pessoas e de ler quem é da casa, né? Eu não digo de Florianópolis, eu falo de Brasil mesmo. E é muito legal e gratificante encontrar uma obra como a tua, assim, que ela entrete, como você pretendia, né? Ela trabalha com temas mais profundos, como você também queria tratar. E a questão estética do seu livro, a qualidade dele, né? De diagramação, de português, de tudo mais. E o conteúdo, cara, que estreia, muito bom. E vamos lá, vamos falar agora então de O Sorriso da Hiena, finalmente. Posso pedir uma sinopse de O Sorriso da Hiena, por favor? O Sorriso da Hiena, ele vai contar a história de um psicólogo, que ele recebe o contato de uma pessoa que ele não sabe quem é, que esse contato ele tem por e-mail, que essa pessoa ela sofreu um trauma quando tinha 8 anos de idade, que um bandido entrou na casa dele quando ele tinha 8 anos e matou os pais dele na frente dele. Ele estava amarrado numa cadeira quando esse bandido matou os pais dele quando ele tinha 8 anos, ele assistiu tudo isso. E ele cresceu e se tornou uma pessoa ruim, uma pessoa má. E ele não conseguiu entender, depois que ele se torna adulto, o porquê que ele se tornou essa pessoa ruim que ele se tornou hoje. E ele quer descobrir isso, ele quer descobrir se o trauma que ele sofreu na infância é responsável por ele ter se tornado essa pessoa ruim. Só que ele não tem conhecimento pra conseguir ter essa resposta, né? Então ele descobre esse psicólogo infantil, que é um psicólogo que tem um nome bastante conhecido por trabalhar com crianças que sofreram traumas, e ele entra em contato com esse psicólogo, que esse psicólogo ele fez no trabalho de doutorado dele, ele fez um trabalho que era justamente sobre traumas que aconteceram com crianças e como esses traumas poderiam influenciar a vida delas quando elas crescem. Só que esse trabalho do psicólogo é só um trabalho teórico. Então esse assassino, ele entra em contato através por e-mail e fala pro William, que é o psicólogo, e fala o seguinte: William, eu vou te dar a oportunidade de você fazer esse estudo de maneira prática. Eu vou matar os pais de outras crianças com 8 anos de idade também, de diferente classe social, de crianças meninas, meninos, e você vai ter essas crianças, eu vou matar da mesma forma que matar os meus pais na frente delas, que você vai poder estudar o crescimento dessas crianças durante 10 anos, até elas se tornarem adultas, pra ver se elas se tornam pessoas más como eu me tornei. E aí essa é a história da principal, e no meio disso tem um detetive, que é o Arthur, que ele tem a síndrome de Asperger, e ele vai investigar esse caso e tentar solucionar ele antes que esses crimes aconteçam até o final. Eu li isso em algumas resenhas, e eu acho legal colocar aqui agora pro ouvinte já. Estamos falando hoje de um autor nacional que escreveu um livro policial. Mas O Sorriso da Hiena não é uma Agatha Christie, um Sherlock Holmes, que você vai tentar descobrir quem é o assassino. Você sabe quem é o assassino. O de mistério, eu acho bacana o romance de mistério, que você tem que descobrir qual é o assassino, porque é legal que você entra na história, você faz o papel do detetive também, mas eu queria abordar uma outra coisa. Eu não queria que esse fosse o norte da história, eu não queria que esse fosse a questão. Por isso que até algumas, às vezes eu vejo alguns comentários de pessoas que leram a sinopse, ou que escutaram a sinopse que tá atrás do livro mesmo, e elas ficam, pô, mas já fala quem que é o assassino. Não é a ideia do livro, né? A ideia do livro não é você descobrir quem é o assassino. A ideia do livro é você entrar nessa discussão toda sobre a maldade e tentar questionar todos os lados, né? Eu vejo pessoas que me mandam e-mail, e isso é muito legal de ter um contato com os leitores, que elas falam assim, olha, eu sei que o David, que é o assassino, né, tá fazendo uma coisa ruim, mas em alguns momentos eu até torcia por ele porque, pô, o cara sofreu tanto, né? Então, é esse envolvimento que eu acho muito mais interessante do que simplesmente encontrar quem que é o assassino. A tua história, ela é policial porque envolve a busca por um assassino, tem polícia, tem bandido, tem aquele enredo de gato e rato, né? Mas ela também traz muito suspense, aquela questão de craque agora. Ela tem várias reviravoltas, e eu acho mais legal na tua história, ela trabalha com a reação de cada personagem ao que está acontecendo. Então, tu coloca um serial killer e tu coloca um psicólogo e um delegado. Essas pessoas, e não só elas, mas os personagens secundários também, jornalistas, o delegado, pessoas alheias a esse microcosmos ali, elas vão reagindo às coisas que o assassino faz e vão sendo transformados por aquilo. Então, é um livro em que tu acompanha três personagens, mas que eles mudam. E eu achei legal falar isso aqui no início, que não é um livro que você vai tentar desvendar o assassino. Logo no início, nas primeiras 10 páginas, já fala quem é o assassino, já menciona isso, e tu, pô, como assim? É engraçado que eu tava pensando se eu iria falar isso, e não dá muito pra discutir o final ali, que ele tem uma brincadeira. A gente não dá nem pra falar do final, porque senão vou acabar dando isso. Cara, deixa eu perguntar uma curiosidade, se tu pode contar isso pra gente ou não. Tu falou que muitas histórias que tu tens, que tens um bloco de histórias aí, né, de ideias e tal. Da onde surgiu a ideia desse livro, cara? Não sei da onde surgiu a história, de onde que veio a ideia, porque faz muito tempo que eu tenho ela mesmo. Foi na primeira vez que eu morei aqui em Florianópolis, então isso faz mais de 10 anos. Então eu não lembro da onde vem a ideia, assim, da onde surgiu, sabe? A única coisa que eu tenho anotado é que eu realmente sempre fiquei me questionando o que leva a gente a se tornar uma pessoa ruim, assim, sabe? Por que umas pessoas escolhem, ou se escolhem, né? Será que é uma escolha se tornar uma pessoa ruim? Para alguns casos, sim. Pra outros casos, não. E aí a gente entra até nesse debate que acalorado que sempre tem no Facebook, que é aquela coisa assim, tá defendendo um bandido, você tá defendendo, leva pra casa pra criar com você, então. Só que nem sempre é assim. A gente não pode julgar de uma maneira tão superficial. Cada caso é um caso, né? Claro que pessoas têm escolha, só que normalmente as escolhas que ela tem não são boas escolhas. Então como é que você vai escolher uma coisa boa se todas as escolhas suas que você tem na mão são ruins, sabe? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com julgar, e é isso que eu tava tentando entender, assim, veio a ideia disso, sabe? Quando eu comecei a escrever, eu tinha os dois personagens, que era o assassino e o psicólogo, e eu não tinha um detetive, porque o detetive não era realmente o grande assunto que eu queria falar, não era, eu quero escrever um romance policial, não, eu quero falar um livro sobre a maldade. O detetive veio por último, e eu fiquei alguns meses depois de já ter a ideia da história, tentando descobrir como seria esse detetive, porque eu não queria que fosse só, agora eu preciso de um policial aqui pra investigar esse caso. Não, ele tinha que ter um motivo. Eu ia te perguntar mesmo sobre isso agora, porque o teu livro, ele tem personagens bem fortes, eles são profundos, eles fazem escolhas, eles influenciam na vida de outras pessoas. Os três principais são o Davi, o William e o Arthur. Eu chamo de David, tá, o Davi. Algumas pessoas chamam de David, outras chamam de Davi, então... Faz sentido. Agora que o livro vai ser comprado pela Veras, vai ter uma edição, e uma das coisas que eu pessoalmente quero mudar nele é o fato deles não terem sobrenomes, né? E eles não têm sobrenomes, os personagens, que era por um motivo. Como eu queria falar sobre a maldade, eu queria que essa história e essas pessoas pudessem ser em qualquer lugar e pudessem ser qualquer pessoa. Então por isso que eu não falo, que a história se passou aqui no Brasil ou em outro país. Eu deixo um lugar X que poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer região. E o fato de não ter sobrenome era justamente pra não personificar demais aquele personagem. Então se eu falar, quem cometeu os assassinatos foi o David X. Aí você fala, pô, o assassino é o David X. Mas se você pensar, ler ali, quem cometeu o assassinato foi o David, então poderia ser qualquer David, sabe? Era uma coisa assim que quando eu tava escrevendo, eu pensei, ah, pode ser uma análise mais profunda sobre o motivo. Mas depois eu tô me questionando e eu acho que eu vou colocar sobrenomes agora, porque eu acho que de forma literária fica mais interessante ter personagens mesmo, com nomes assim, mais personificados mesmo. Cara, eu tenho rodado a internet em busca de resenhas dos teus livros pra ver o que o pessoal fala de bom, de mal, pra fazer uma conversa justa aqui, né? E uma das poucas críticas que eu encontrei ao teu livro, eu não vou lembrar qual blog, qual pessoa, eu lembro que era uma menina que fez isso, ela resenhou, falou que uma das poucas coisas que incomodaram ela foi esse fato de não ter sobrenome, que ela acha que não pareceu muito real, assim, ela saiu um pouco da imersão no livro, não me incomodou porque eu entendi o propósito. Inclusive, eu acho que a ideia de tu não mencionar o nome de cidade e tu narrar características próprias e comuns a muitos centros, né? São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, é muito mais legal porque, por exemplo, pra mim, a história se passou em Florianópolis. Então, quando tu mencionava um bairro rico, eu imaginava, sei lá, Jurerê ou Beira-Mar. Quando tu mencionava um bairro pobre, eu imaginava uma das nossas favelas ou uma região mais pobre. E isso fez com que, sem tu mencionar Florianópolis ou alguma coisa mais específica, fez com que a história fosse mais minha, que eu participasse mais da história, né? Então, eu projetei no teu livro vivências minhas. Eu acho isso muito válido e funcionou demais. Lógico, eu não conheço nenhum David, aí esse ponto não chegou a tanto, mas também não me incomodou. Não conheço nenhum Arthur e conheço um William. Da onde que veio esses personagens, cara? Vieram em decorrência da tua história? Tu se baseou em algum caso, em personalidade, alguma coisa assim ou não? Os dois, o David e o William, nasceram porque eles precisavam existir, né? Então, eu ia ter um psicólogo e ia ter um assassino. Então, esses dois, eles tinham que existir. E aí eu fui criando, fui fazendo bastante pesquisa, tanto na parte, principalmente na parte de psicologia, porque era uma preocupação minha tentar, eu espero ter conseguido, não tratar o psicólogo de uma maneira muito superficial, porque eu não sou psicólogo, né? Então, eu não sei com profundidade os termos que eles usam. Então, eu precisei pesquisar bastante para tentar realmente que o personagem falasse como um psicólogo, né? Falasse como um profissional. Então, por isso que depois que eu escrevi, eu conversei com alguns psicólogos amigos para saber, principalmente forma de falar. Eu já fiz também, já passei por alguns psicólogos, então isso já ajudou a criar também esse personagem. E depois que eu escrevi, principalmente, eu passei para alguns psicólogos para eles lerem, e eles deram contribuições riquíssimas de falar assim, aqui quando você fala de uma coisa mais específica, principalmente sobre tratamento de criança, ele não falaria assim, ele falaria de tal jeito. Então aquilo deu um respaldo técnico muito maior na hora de falar. É claro que também ele tem a preocupação de, não é um livro técnico, é um romance, então eu não preciso ser tão fiel assim a ponto de ficar didático, tem que ser uma história interessante, então tem que estar nesse jogo durante a criação, né? O Arthur mesmo, que é o detetive, que foi o último que eu criei, ele na verdade foi o mais difícil em dois pontos, porque eu não tinha um detetive, eu não sabia qual detetive seria, e eu queria um detetive que realmente tivesse importância pra história, não fosse só o cara que fosse investigar aquilo. Então aí eu comecei a questionar, falei, puta, eu preciso de um cara que tem um porquê dele existir, tem um porquê pra ele agregar aquilo pra história. E aí eu tava assistindo um filme, acabei pegando um filme aleatoriamente, sem querer, que chama Adam, que é um filme que conta a história de um sujeito que tem a síndrome de Asperger, que eu não conhecia, e eu conheci essa síndrome através desse filme, e fica a dica aí pra todo mundo que estiver escutando pra assistir esse filme, que vale muito a pena, esse filme é incrível. Aí que eu falei, putz, cara, é isso, o detetive vai ter essa síndrome, cara. Porque a síndrome de Asperger, ela tem um papel que ela é uma espécie de autismo, né, um autismo um pouco mais fraco, de uma maneira bem superficial. Ela não atrapalha o raciocínio da pessoa, o intelecto, só que ela deixa a pessoa com a síndrome com algumas características. Por exemplo, ela não é muito sociável, ela fala muitas coisas na cara porque pra ela não tem essa maldade, ela interpreta tudo ao pé da letra, dependendo dos níveis, é claro. Então, por exemplo, se você fala, entre aspas, é até engraçado, se você olhar ali por fora, que você fala pra aquela mulher é uma gata, ele não consegue fazer essa imagem na cabeça, como assim ela é uma gata? Um gato é um animal, ela é uma mulher, como é que isso acontece? Eu justamente coloquei o Arthur com essa síndrome porque o psicólogo, ele quer entender como as crianças se tornam adultas e por que elas se tornam más. O David, que é o assassino, também quer, ele quer entender a si mesmo, por que ele se tornou má, uma pessoa ruim. E o Arthur, ele também quer entender como as coisas funcionam na sociedade, porque ele interage com a sociedade de uma maneira diferente. Então, os três personagens principais querem, de uma maneira diferente, a mesma coisa, quer entender as pessoas, sabe? Então, foi por isso que eu falei, putz, é isso, o detetive vai ter essa síndrome, ele vai ter um porquê desistir de contribuir com a história. Lendo o livro, eu parava nas partes em que o William tá escrevendo o diário dele, né, de análise dos pacientes, e ele descrevia lá que a criança tal, fez tal, tal, tal coisa, tinha tal reação, que isso ele podia concluir tal e tal coisa, e eu, caraca, da onde que ele tirou isso? Porque parece muito real, plausível aquilo, e eu achei muito, muito bem construído essas cenas. Bom, o David, né, vamos começar pelo David, ele tem um modus operandi muito diferente, questão de matar os pais na frente de um filho, três cadeiras, né, uma de frente pra duas cadeiras, brincadeiras. A questão da máscara de papel que ele usa aqui, cara, Gustavo, parabéns, cara. Eu não bato palma agora, porque eu tô com um gato no colo, mas não bateria palmas, cara. Sensacional, sensacional. Eu cheguei a uma parte que eu cogitei a possibilidade, o motivo, assim, mas eu não. O autor não ia colocar isso, cara. Incrível, parabéns mesmo, tá? E o terceiro, eu já tinha ouvido falar nessa síndrome, né? Na síndrome de Espinger. E eu nunca tinha lido a fundo. E ver um policial, um detetive, né? Com esses traços, cara, é muito legal. Porque realmente isso caberia muito bem na polícia, né? Uma pessoa que é focada, uma pessoa que é racional. Ela não gosta de falar com pessoas, ela prefere falar com os fatos, né? Que ele gosta mais de observar a cena do que pegar relatos. Gosta mais de procurar impressões digitais do que perguntar pro vizinho se ele ouviu algum barulho de noite, né? Que os fatos não mentem, as pessoas mentem. Cara, é muito, muito bom. E aí, é lógico, ao longo do livro, tu coloca vários conflitos pra cada um dos personagens e eles vão mudando, vão aprendendo e vão se transformando, como eu coloquei. Partindo daí, eu te pergunto, cara, como é que é o teu planejamento pra escrever os livros? Eu pergunto isso porque quando eu comecei a te seguir no Instagram um tempo atrás já, eu lembro que tavas mencionando a escrita do segundo livro e tu postou uma imagem, se eu não me engano, que era um cronograma, um organograma com planejamento do segundo livro. Eu, caraca, como é que isso funciona, Gustavo? Eu até tô escrevendo agora ele, né, eu até vou fazer depois um outro post mais pra frente, que é mostrando realmente o cronograma no computador mesmo, assim, uma distância, claro, porque eu não gosto muito de escrever seguindo, assim, porque eu me perco. Eu preciso saber exatamente o que vai acontecer, pelo menos, assim, eu preciso saber o final da história e eu preciso saber as coisas que vão acontecer no meio dela. Então, como é que eu escrevo, normalmente? Eu tenho a ideia central da história, tenho um final, é isso que eu quero dizer quando acabar o livro, e aí eu vou fazendo como se fosse montando blocos, tal capítulo vai falar tal coisa, tal capítulo vai falar tal coisa, tal capítulo fala tal coisa, e vou montando isso, como se fosse um esqueleto mesmo. E depois eu vou, dentro desses esqueletos, eu vou colocando, recheando com o que realmente vai acontecer em cada capítulo. Então eu começo como se fosse montar um boneco mesmo, monto o esqueleto, vou colocando os músculos, depois vou colocando a carne. Só que assim, parece um pouco didático demais, é que é muito mais fácil, pelo menos quando eu tô escrevendo, seguir a história sabendo o que eu vou ter depois. É claro que a história às vezes ela muda, como mudou esse segundo livro que eu tô escrevendo. Por exemplo, mudou o assassino da história na metade do livro. Eu tava escrevendo e eu não tava muito satisfeito desde o começo com o assassino que seria, e na metade do livro com outro personagem que apareceu, que foi criado de uma maneira, porque ele precisava ser criado. Aí eu falei, caramba, cara, esse daqui fica melhor sendo o assassino, porque ele realmente diz melhor o que eu quero no final. Ele não mudou o final, mas ele mudou ali no meio. Então é isso que é legal. Só que eu realmente gosto de destrinchar tudo que eu vou escrever pra ter um norte. Uma vez eu vi uma entrevista do Eduardo Spohr, eu acho, falando, e ele contando sobre isso também, que ele também escreve dessa maneira, e ele contou que o Tolkien ele pegava a história e ia escrevendo, e até por isso de vez em quando ele tinha alguns brancos e parava muito tempo pra saber depois como é que a história ia continuar, sabe? Então quando eu sento e destrincho a história, pelo menos quando eu vou sentar pra escrever, eu não tenho essas pausas muito longas do que vem pela frente. Eu penso assim, o fato de tu planejar a história não impede você de mudar, como não impediu agora no caso do teu segundo livro, né? Pelo contrário, ela vai te favorecer na hora de escrever. Mas eu pergunto isso porque é perceptível, assim, para o leitor, seja ele especialista em literatura, crítico e tal, ou leigo, que a tua história é muito bem amarrada, e isso todo mundo fala, não sou só eu, Marcelo. Todas as resenhas, tanto em Scoob, quanto vídeos no YouTube, quanto, enfim, blogs, né? Todos comentam que a tua história é incrivelmente bem amarrada. E eu lembro que eu tava lendo teu livro, tava lendo no Kindle, e eu tava com acho que 40% da leitura, 50%, e a história já tinha andado um monte, e já tinha muitas coisas descobertas pela polícia, e enfim, já tava muito claro pro leitor e pras partes envolvidas na história, muitos fatos. E eu olhei assim, caraca, mas falta 50% do livro ainda, ele já me disse tudo isso, já, o que que vem agora, né? E a história, ela ganha um ritmo, e acontecem coisas novas, e os personagens que tu conhecia mudam não de nomes, né, mas mudam de índole, mudam de personalidade, fazem coisas que você não esperaria que elas fizessem. E o Gustavo, ele deve ter planejado muito bem esse livro, sabia certinho quais eventos iam acontecer, quando ele ia revelar cada dos eventos, né, e qual seria a reação do leitor, cara, porque funciona. É um livro assim que tu começa a ler, ele começa de uma forma incrível, né, já vou tocar nesse ponto de novo, volto a frisar isso, mas ele começa de uma forma incrível e é aquela famosa bola de neve, vai e pega velocidade até chegar ao final, que eu gostei muito, mas não posso falar sobre, né. Então eu queria saber como é que é pra ti isso, cara. Legal saber que é uma prática tua e que tu também já viu outros autores falando sobre isso, né? É, cada escritor tem um jeito, né? O Stephen King, ele odeia a forma de escrever porque ele acha que perde toda a graça da história, que pra ele a história tem que ganhar a vida à medida que ela for sendo escrita, né? Ele também não tá errado, né? Cada escritor tem uma maneira de escrever de que funciona, né? Então, Cada um tem que encontrar a sua maneira de escrever, né? De como é que a história consegue nascer, né? Uma prova explícita do que é o teu planejamento. O início do livro, tu narra, se eu não me engano, em poucas páginas, três assassinatos. Três crimes do David. Os três crimes são iguais. Alguém entra numa sala onde tem um homem ou uma mulher, um casal, né? Um pai e uma mãe, amarrados em duas cadeiras, e na frente deles tem um filho de 8 anos amarrado, vendo os pais sendo mortos. As três cenas são iguais. Mas o que eu achei incrível é que a primeira cena é do filho, olhando a cena. A segunda é dos pais e da mãe. E a terceira cena é de lado, como se tu visse a cena inteira. Cara, eu achei tão incrível. São três cenas semelhantes, né? Mas como tu faz elas em momentos separados no teu livro, elas são cenas rápidas. E em cada uma das vezes que tu repete aquele modus operandi, tu consegue entender a violência da cena, tu consegue entender o que a criança sente, o que os pais estão sentindo, o que o assassino sente. Cara, isso é incrível, Gustavo. Em vez de ficar, tipo, perdendo páginas e páginas pra colocar na mesma cena o sentimento de pessoas tão diferentes, né? Tu destrincha isso e passa pro leitor em parcelas, cara. Eu achei muito foda isso. Era uma preocupação mesmo de, pô, vai ter X assassinatos que são iguais, né? Como é que eu vou fazer isso sem ser repetitivo? Porque cansa, né? Se você ficar lá toda hora, a mesma coisa, como você diz, mesmo modo operandi. Não, vamos tentar mostrar de ângulos diferentes, de maneiras diferentes, né? Pra justamente... É isso que você falou, né, cara? Mostrar o que aquela ação causa em diversos personagens, né? Então... E funciona muito bem porque tu acha, já conhecia a cena e tu vai aprendendo, né? Tu vai vendo que não, tinha mais coisas pra te perceber naquela cena. E dali pra frente, lógico que eu acho que tem mais um ou dois casos que tu narra a morte em si, mas um pouco antes, né? Explicando mais ou menos como que o vilão se aproxima e age, e depois isso cessa, porque tu não precisa mais narrar. Que bom, fico feliz que tenha atingido o objetivo, cara. Gustavo, como eu falei na introdução do episódio, cara, quando eu pensei em te entrevistar, eu pensei em gravar um Livrocast contigo. O Livrocast é o primeiro programa que nós tivemos de podcast, que era uma galera conversando sobre um livro lido. Então eu trazia mais leitores, né? Algumas vezes, como aconteceu, eu trouxe o próprio autor a participar da conversa, né? Com o Afonso Solano, com o Eduardo Spohr, com o Fábio Barreto, enfim, e alguns outros, né? E quando eu comecei a pesquisar sobre você, sobre o seu livro, eu pensei, cara, eu tenho que falar só com ele. Eu tenho que falar só com ele porque tem coisas que ele, como autor, a gente tem que caminhar essa conversa pro processo de escrita, pra ideia, pra forma que ele escolheu de publicar este livro, que eu acho que são coisas que são importantes serem faladas. Uma oportunidade, no caso, eu, um host, né, e você, um entrevistado, as coisas funcionariam melhores, né? Então, por isso que eu falei que eu pensei, cara, vai encaixar como luva. Por quê? O teu livro, ele foi publicado de maneira independente, correto? Isso. E agora, eu vi hoje, por coincidência, que tu fez um post no teu site a respeito disso, né? Então, vamos transformar aquele post praticamente agora em áudio. Tá, porque eu tinha feito várias perguntas a respeito dela. Vou começar do começo, tá, Gustavo? Eu não quero ser repetitivo, cara, e tu responda, né, da forma que tu achar melhor. Aí. Por que que tu escolheu publicar independentemente? Na verdade, não foi uma escolha, né? Foi a única opção, né? Porque quando eu tava com o livro pronto, até antes de estar com o livro pronto, porque eu reescrevi ele várias vezes depois de estar realmente pronto, que eu pensava falar pronto, eu tentei entrar em contato com todas as editoras. Entrei em contato com todas as editoras que você pode imaginar, desde as maiores, aí eu fui assim, eu fui escolhendo as maiores, mandava e-mail, só que eu não, até isso fica uma dica pra quem realmente mandar o livro pras editoras. Nos sites das editoras tá lá as formas de cada editora, como é que ela recebe o livro, né? Algumas você tem que mandar ele impresso pro correio e tal. Eu não mandei nenhum impresso porque eu realmente pensei, isso vai ser uma perda de tempo total, porque eles não vão ler. E aí eu tenho um que eu, você mandava por e-mail tios, aí você mandava o arquivo em PDF. Tinha a editora que falava assim, ó, você manda pra gente, só que você não pode mandar ela pra nenhuma editora mais durante, sei lá, 3 meses. Putz, isso te engessava. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar pra essa editora, mas vou mandar pras outras editoras também, porque não dá pra ficar esperando, né? E, cara, o que eu fiz? Eu procurava os editores que trabalhavam nas editoras, então eu ia lá buscar no LinkedIn quem que trabalhava nas editoras. Ah, esse fulano trabalhava... Deixa eu ver qual livro que ele editou. Às vezes conseguia achar. Então eu fazia uma lista de todos os editores, aí tentava achar os e-mails deles. Então, puta, pra achar e-mail dos caras na internet. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas cara sentava a achar, aí mandava e-mail, cara, eu até brinco que assim, que se o editor que estiver escutando agora, provavelmente, se ele abrir o e-mail dele e buscar meu nome lá, talvez vai ter uma mensagem minha que eu mandei o livro pra ele. Eu mandei pra muita gente, muita, muita gente. Teve pessoas que nem responderam, foi só uma metade, assim, mais ou menos, nem respondeu. Teve pessoas que responderam, falaram, ah, a gente vai ler. Teve e-mail de editor grande que falou assim, ó, Gustavo, a gente tá fechado pra autores nacionais durante os próximos 2 anos. Então, durante os próximos 2 anos, a gente não vai nem avaliar autores nacionais. Então, nem leu, simplesmente mandou isso. Só que assim, eu falo isso, mas eu também não culpo eles, porque, cara, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não tentam entrar em contato com as editoras. São poucas editoras boas e muita gente tentando ser publicado. E não é um material que você, não é um CD de música, você bota ali, escuta durante 10 minutos, meia hora, e você consegue avaliar o material daquela pessoa. Puta, um livro demora pra ser lido, né? Então, é um processo demorado mesmo, e eu entendo isso, e eu entendo quem não respondeu, eu entendo quem respondeu negando, mesmo sem ler, porque, querendo ou não, você também tem que ter um pouquinho de sorte ali, de o seu livro ser bom, você mandar a pessoa certa abrir, ler, tá de bom humor, gostar, e é um passo a passo ali que demora. Então, eu vejo, às vezes, autores falando assim, ah, eu mandei e-mail, nem tive resposta. Puta, cara, relaxa que é assim mesmo, se põe no lugar desses caras e... Mas assim, aí depois que eu mandei, cara, aí eu mandei pras agentes literárias aqui no Brasil, tentei descobrir todas as maiores agentes, mandei pra todas elas, tive resposta de quase todas, mas não rolou, né? Ficou aquele negócio. Cara, descobri uma agente literária alemã, que ela cuida de obra na língua portuguesa no mundo, e a agência dela, acho que cuidava da obra do Saramago até. Falei, quer saber? Vou mandar e-mail pra essa mulher também. Mandei e-mail pra ela na Alemanha, respondeu super educada, mas aí depois o contato que eu tive com ela foi através da, acho que foi a assistente dela. Cara, ela respondeu e falou, Gustavo, vamos ler aqui e a gente vai te dar uma resposta. Sem sacanagem, um mês, menos 2 meses depois, ela veio me dar a resposta, era não, mas veio dar a resposta, falou, Gustavo, a gente não vai poder ficar, lá, lá, lá, lá. Cara, mas isso foi muito legal porque, assim, a maioria das pessoas que eu tive, principalmente aqui das editoras, falou assim, ó, as respostas falaram, a gente vai dar uma olhada, só que nunca veio uma resposta, ó, Gustavo, não vai rolar, tal. E tudo bem, sem problema. Mas essa, ela falou que ia olhar, e ela realmente olhou, e depois de um tempo veio falar que não, mas veio dar a resposta, sabe? Isso foi muito bacana. Muito legal da parte dela isso. Mas aí, então foi isso, cara. Não consegui ter uma... Aí eu comecei a ver essas editoras que publicavam a partir de coparticipação, né? Então, que você pagava uma parte. Ah, eu tive 2 diretores de criação em São Paulo, que coincidentemente eles me indicaram um dono de uma editora lá de São Paulo. Eu não vou falar o nome, porque não vale a pena citar também, porque sabe, não é muito ético. Me fez a proposta, falou, ah, Gustavo, eu publico aqui na minha editora, você me paga, sei lá, acho que era, não lembro exatamente o número, era 4 mil, alguma coisa assim, ou pouco menos, não lembro. Aí eu falei, tá, vou pensar aqui, que não tava pronto ainda, e te falo. Aí eu reescrevi o livro, e o livro ficou maior. Aí eu voltei a falar com ele e falei, ó, fulano, tem esse livro aqui, ele ficou com tantas páginas. Ah, Gustavo, agora com tantas páginas, e vai ficar, sei lá, ficava R$1.500 a mais. Aí eu falei, puta merda, vai ficar caro isso, né? Isso, pô, eu fiquei pensando, caramba, cara, essa é metade do valor investido? Aí o que eu fiz? Eu fui nas editoras procurar o livro dessa editora e eu vi que o acabamento não era muito bom, assim, sabe? Era página branca, pra quem não entende muito, página branca, ela reflete a luz, então normalmente as editoras maiores, ela tem aquele papel off-white que fala, né? Que é aquele papel mais claro. Aí eu falei, quer saber? Olhei pra volta, que eu tava trabalhando numa agência ainda, conversei com uma amiga minha, eu tinha todo mundo que eu precisava ali do lado. Uma amiga minha que trabalhava como arte finalista na agência, tinha trabalhado numa editora, então ela sabia diagramar o livro e fechar o livro. Meu dupla de criação, que é diretor de arte, um baita do diretor de arte. Falei, cara, faz a capa pra mim, foi fácil. A revisora da agência, puta amiga e puta boa profissional também, falei, Júlia, você revisa pra mim? Reviso. Falei com o produtor gráfico da agência, falei, cara, sou péssimo com negociação, você negocia com as gráficas pra mim? Falei, cara, negocio. Então, todo mundo que eu precisava, eu tinha do lado. O único que eu não paguei realmente foi o diretor de arte, que era meu dupla. Eu falei, cara, você vai fazer isso com amor pra mim, porque a gente é dupla. E o resto, eu paguei, mas paguei com preço super barato, porque, pô, os caras entraram, abraçaram esse sonho junto comigo, sabe? Então cobraram um preço super justo, assim, super tranquilo de pagar. E aí, no final das contas, o produtor gráfico negociou com umas 6 gráficas, conseguiu um preço super bacana pra fazer um trabalho com papel amarelado, tudo. Eu falei, cara, vou fazer eu mesmo. E fiz, cara. Aí a gente fez todo o trabalho. Aliás, uma parte dessa etapa aí que eu não contei, que assim, num dos contatos que eu tive com um agente literário aqui, que é a Mariana Teixeira Soares, acabou não rolando na época, porque ela já tava com a cartela de clientes, de autores dela, já tava muito atolada. Então ela falou, pô, Gustavo, eu realmente não posso atender você, porque eu já atendo muito autores e não tem como atender mais, porque isso vai prejudicar os outros autores. Só que eu fiz com ela um trabalho que chama leitura crítica, que é assim, você paga um profissional para ele ler teu livro e ele funciona como editor. Então ele fala, ó, Gustavo, aqui não tá funcionando, esse personagem não tá legal, o outro personagem tá bacana, tira esse trecho aqui que esse trecho não ficou legal. E, cara, vale ressaltar que eu tive, foi ela e mais uma pessoa que leu com ela, que fez o trabalho dessa leitura crítica, eu não lembro o nome dela agora. Eu vi que o trabalho dela foi realmente bem feito e ela leu com todo cuidado, porque tem uma parte na história que a Beth, que é a outra detetive, que é amiga do Arthur, ela fala que vai vestir um casaco, só que eu falo que tava quente, eu não lembro, assim. No relatório da leitura crítica, eu vi assim, como é que você fala que ela vai vestir um casaco se um pouquinho antes você falou que tava quente? Não tá batendo isso. Então, sabe, um detalhezinho que pegou, você vê, puta merda, a pessoa realmente leu com cuidado, sabe, o dinheiro que eu tô pagando realmente tá valendo o investimento. Isso foi um detalhe pouco, mas todo o trabalho ali que ela fez de edição foi como se fosse um editor. Então, todos os profissionais pra confeccionar o livro eu tinha do meu lado, que me ajudaram, mas ela que funcionou como trabalho de edição, pô, aí eu falei, vou lançar de forma independente. E aí fiz, mandei fazer, fiz o lançamento aqui num café de um amigo meu aqui em Florianópolis também, e a divulgação, tudo. Fiz também a parte do e-book, né, pra botar na Amazon, no Kobo. Fiz toda a pesquisa pra saber também, vale a pena colocar em todas as plataformas, na Amazon, Kobo e na Saraiva, que era o Publix, ou vale a pena colocar só na Amazon, que tem o KDP Select, só que aí você tem que ser exclusivo da Amazon. Então, teve toda essa pesquisa também pra fazer, sabe? Então, o Sorriso da Hiena eu fiz nas três. É, na Amazon, na Saraiva e no Kobo. Eu realmente acho que pra um livro maior, assim, então eu acho que não vale a pena fechar tanto, restringir tanto. Pelo menos eu achei naquele momento. Hoje o Padcal tá só na Amazon, porque ele é só e-book, e eu queria fazer um teste também de como funcionava esse esquema. Eu ia perguntar mesmo quem fez a capa, porque tua capa ao mesmo tempo, ela é... Primeira vez que tu vê a capa, é uma capa impactante, muito diferente de muitos livros independentes que a gente vê por aí, né? Ela foge daquele padrão capa colorida e texto, né? Ela tem uma ilustração, ele tem umas cores fortes. No segundo momento que tu olha a capa, tu, cara, não é uma capa muito... Ela é uma capa simples, ela funciona, ela tem um propósito, mas não é uma capa simples, né? Ela tem duas figuras, e quando tu lê o livro e vê a capa, tu, meu Deus, né? Essa cadeira aqui tem tudo a ver com a trama, a hiena tem tudo a ver com a trama, a metáfora da hiena. Então são três momentos ali, e eu volto a frisar, né, Gustavo, a questão de a impressão muito bonita, trabalho interno, né, não de material, mas de diagramação, de ortografia. A tua escrita, ela é muito boa, ela é muito rica, apesar de ser simples e fluida, né? É um trabalho completo, cara, que, repito, um autor que lançou um trabalho pela primeira vez, de maneira independente, chegar a essa qualidade, cara, olha que é um caminho. Agora, se prepara pra expectativa de próximas obras, cara, que o patamar é outro agora. Pois é, cara, é uma coisa que, por um lado, é bom demais, né? É realmente uma pressãozinha, assim, né? Então, mas é uma pressão boa de ter, né? Aí, falando um pouco de público agora, né? Eu vou perguntar pra ti em seguida como é que tem sido... Bom, já vamos chegar no desfecho dessa história toda, né? Que começou independente e agora não é mais. Mas, falando de público, de opiniões, no Scooby, cara, no Scooby, né? Pra quem não conhece, é um site aí de leitores avaliando livros, né? A média vai até 5, tá em 4.3, são 835 avaliações, isso hoje, né, evidentemente. No Goodreads, que é um site similar ao Scooby, mas é internacional, né, então na verdade o Scooby é similar ao Goodreads, a nota tá em 4.1, a nota, porra, excelente, cara. Lá tem um pouco menos de avaliações, né, tem 182, mas é um número muito bom, uma nota muito positiva, né. E eu pergunto de ti, como é que foi esse contato aí com leitores, como é que tem sido os contatos com leitores que culminaram em hoje o teu livro ele não ser mais independente, mas ter sido comprado pela editora Record, né, pelo selo Verus, né, que é o mesmo do citado Eduardo Spohr. Então, qual foi a opinião das pessoas com quem tu conviveu e conversou sobre? Engraçado que no começo eu fiquei muito nervoso, né, tenso, assim, de falar, puta, como é que vai ser a reação das pessoas, né, porque até em publicidade, né, só que é uma maneira menor, né, quando você vai mostrar a ideia pra um cliente, ou mesmo pro diretor de criação, você já fica nervoso, com receio do que a pessoa vai achar da tua ideia, né, e com o livro coloca essa atenção multiplicada por mil, assim, né? Mas tá sendo incrível, assim, porque a primeira crítica, realmente, que eu tive, assim, de uma leitora, porque eu comecei a vender, eu mesmo tava vendendo, eu recebi os livros, né, eu fiz 500 exemplares, e eu mesmo empacotava, fiz ali no, vendi pelo PagSeguro, né, e eu mesmo empacotava, mandava dedicatória, e as pessoas não sabiam o que via com o dedicatório, o livro, né? E o que foi muito bacana, porque várias vezes vinha um comentário, vinha um e-mail, ah, não acredito, abri meu livro e veio com dedicatória. Teve uma pessoa muito bacana que ela leu em PDF, e ela comprou no Kindle, e aí ela gostou do livro e ela comprou o livro físico. Só que quando o livro físico veio, ele vinha, eu empacotava num plástico também, ela não abriu o plástico, ela queria guardar no plástico. fantástico. E ela, depois de um ano, ela resolveu abrir pra ler. E aí ela me mandou um e-mail falando, não acredito que veio autografado, que surpresa, depois de um ano que eu fui ver só isso. Então, tá sendo muito bacana, porque acho que o fato de ser um autor independente, querendo ou não, as pessoas parecem que se importam um pouco mais, assim, com você, assim, e elas vêm te procurar mesmo. Não sei como é que funciona com os outros autores, claro, né? É um contato mais próximo mesmo, né? As pessoas, elas abraçam a causa, assim, de uma maneira que eu fico até emocionado de lembrar de como foi e como tá sendo, porque, cara, a forma como as pessoas, elas não só liam e gostavam, só, elas liam, gostavam e faziam umas declarações que eram inacreditáveis, assim, de carinho mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a divulgação, comecei a pesquisar bastante sobre booktubers, a galera do Instagram, né, que perfil literário no Instagram, eu não entendia muito bem como é que funcionava o trabalho com eles, né. Fiz uma pesquisa de vários nomes, fiz uma lista gigante, a mesma coisa que eu fiz com os autores, com os editores, né, e comecei a mandar e-mail e mensagem direct para essas pessoas, né. Selecionei uma quantidade de livros aqui, falei, tô com um livro, me apresentei, falei, não sei, foi independente e tal, gostaria de saber se eu posso mandar um livro para você, só que, e não pedia nada, né, não pedia resenha, nada, né, pô, vamos mandar e se elas fizerem, bacana, maravilha, né, lucro, né. E foi impressionante a forma como eles abraçaram a ideia toda, assim, sabe. A primeira pessoa que eu tive realmente contato foi com a Tatiana Feltrin, que eu não sabia até então a importância que ela tinha no mercado literário, assim, de influência, assim, porque eu não assistia tantos canais antes de publicar o livro, né. Cara, quando eu fui ver realmente com quem eu tava falando, eu falei, puta merda, né, cara. Aí ela me mandou o publi editorial, porque alguns canais maiores eles já cobram, né, e tem toda a razão em cobrar realmente, porque é um trabalho, um puto trabalho de divulgação que eles fazem, são os veículos de comunicação mesmo, né, e como qualquer veículo tem que ganhar pra isso também. Só que, pô, o autor independente não tinha muito dinheiro pra investir nisso, né. Falei, vou selecionar alguns que eu posso pagar e vou pagar alguns pra comprar esse espaço, né. Só que eu fiz pago com três, e a primeira foi com a Tatiana, e a Tatiana deixou bem claro, assim, que era assim, olha, Gustavo, eu vou fazer tudo, tá sendo pago, só que não é a certeza de uma resenha positiva, né, eu vou ser sincero porque eu tenho um público ali que eu tenho que ser sincero com eles em primeiro lugar. Eu falei, não, claro. Cara, eu fiquei numa tensão, cara, porque acho que tinha um mês, assim, né, pra ela ler e fazer a resenha, o vídeo e tal. Cara, eu fiquei nesse mês todo tenso, cara, de uma forma inacreditável, cara. Eu ficava assistindo os vídeos dela e quando ela dava umas patadas, assim, ah, não, é tranquilo, a gente boa pra caramba, mas faz os pontos negativos dela também. Nos outros livros, eu falo, caraca, quando chegar o meu, eu quero só ver. E aí eu acho que foi num domingo, cara, ou num sábado que eu acordei, aí minha namorada já tinha acordado já, até eu lembro disso, ela tava na sala, eu levantei, eu abri o celular, assim, pra ver o Instagram, e aí tava lá o post da Tatiana Feltrin, assim, ó, a foto do meu livro, com as 5 carimbinhos do cafezinho, né, que ela faz esse carimbo, né, então 5 cafezinhos era a nota máxima pro livro que ela gostava. Eu, puta merda, não acredito, cara, que bom, ela gostou, cara. Aí eu falei, beleza, e foi o vídeo dela foi a primeira crítica realmente que eu tive, assim, né, e ela abriu muitas portas pra outras pessoas se interessarem também, sabe. Então quando eu mandava os livros pros perfis literários, pô, as pessoas já conheciam um pouco mais, porque viram na Tatiana, porque viram no Geek Freak, porque viram na Nuvem Literária. E essa galera, um aspas bem gigante aqui, não são tão grandes quanto a Tatiana, por exemplo, cara, talvez tiveram até uma importância maior do que os canais maiores, porque, cara, o que eles foram responsáveis pela divulgação do livro caindo nos olhos das pessoas, cara, foram eles que fizeram isso, sabe? E a grande maioria não cobrou um centavo pra fazer isso, fez tudo no amor mesmo, porque gostou do livro e falou, pô, cara, seu livro é bacana, vou ajudar. E, pô, cara, eu tenho muito a agradecer a eles e aos leitores, e que foram eles realmente que fizeram o livro chegar na Verus, na Record agora, porque o que eu fiz? Depois que eu tive todo esse retorno, eu fiz um documento, um PDF, uma apresentação, como se fosse uma apresentação de vendas mesmo. Então eu botava ali no Scoob quantas pessoas leram, os comentários da galera, os posts no Instagram do pessoal, todo aquele retorno que os leitores, que o pessoal no Instagram e no YouTube deram, eu usei isso pra chegar na gente depois e falar, ó, tá rolando isso, pô, o que você acha? Na verdade, com a gente literária, minto, foi um caminho, não foi bem assim. Isso, eu fiz esse material depois, eu tentei mandar pras editoras diretamente, só que também, mesmo assim, também não rolou nada. O que eles fizeram, cara, graças mas aí ele chegou numa outra editora, que eu não vou falar o nome porque eu neguei, então não vale a pena falar o nome, que eles entraram em contato comigo e falaram, Gustavo, a gente quer lançar teu livro, era uma editora bem bacana, a gente quer publicar teu livro, tal, vamos fazer. E olha, eu tinha mandado o livro pra eles antes de eu ter publicado de forma independente, eu mandei o original pra eles e nunca tive uma resposta. Depois que todo mundo começou a falar na internet, foram eles que vieram atrás pra querer publicar. Então, por isso que vale ressaltar, cara, a importância dos leitores mesmo, do boca a boca da galera, porque, cara, sem eles não teria, mas talvez, cara, demoraria anos pra isso acontecer, sabe? Então, foi assim que rolou, porque aí, quando eu consegui esse contrato com essa editora, eu falei assim, tá, pera aí que eu vou abrir esse contrato. Eu não entendia possível nenhuma de contrato de editora. Aí eu entrei em contato com a agente literária, a gente teve um relacionamento muito bom, então várias dúvidas que eu tinha, eu falava com ela e ela me ajudava, putz, super de forma espontânea, assim, super, super parceira, sem cobrar nada, assim, né? O que aconteceu? Quando eu mandei esse contrato pra ela, eu falei, cara, Mariana, chegou esse contrato pra mim, queria saber se você pode me orientar pra saber as cláusulas, saber se tem um bom contrato ou não, porque você fica com medo, né? Pô, vou vender o meu livro pra eles. Será que é a melhor venda mesmo? E ela falou o seguinte, tá, vou dar uma olhada e te respondo. A partir daí, realmente, algumas sortes que acontecem durante o caminho, que ela tinha contratado, tava conversando com uma outra agente pra essa outra agente entrar na agência dela. Ela falou assim, Gustavo, se essa agente resolver entrar na agência, eu vou ter uma pessoa mais trabalhando aqui. E se ela entrar, eu gostaria que o seu livro fosse o primeiro livro que ela fosse trabalhar com ele. Então, puta sorte das coisas acontecerem no momento certo, sabe? Então, essa pessoa, ela entrou na agência, o livro foi parar na mão dela, eu comecei a ser agenciado pra essa agência. Foi ela, que é a Luciana Bastos Figueiredo. Aí ela fez um contato com essa agência, com essa editora que entrou em contato comigo, fez contato com outras editoras e chegou a ver a conclusão de que com a Verus o contrato era mais interessante. Então, por isso que a gente fechou com a Verus. Então, cara, tudo isso realmente só aconteceu por causa do boca a boca das pessoas, da divulgação da galera da internet, cara. Cara, é incrível ver isso, cara. É incrível porque é um caminho que ele deu várias voltas, né? Mas ele finalmente chegou no objetivo, não digo final, mas chegou num ponto avançado do caminho, né? E agora aquela pergunta meio retórica, meio não retórica. O que muda agora, cara, falando em Gustavo Ávila e O Sorriso da Hiena como editora? Eu também tô perguntando isso, porque tô ansioso demais. Várias pessoas vêm me perguntar quando é que sai o livro pela Verus, né? E até agora eu também não tenho essa resposta, né? Eles, por contrato, eles têm 15 meses depois do contrato assinado pra poder publicar. A gente tá conversando isso agora pra definir uma data. Teoricamente eu tenho, só que eu não quero falar agora porque eu quero adiantar um pouco isso, porque eu acho que estrategicamente adiantar ela seria mais interessante, mas a gente tá conversando, a gente vai conversar aí sobre isso ainda. Então, a edição, eu não sei ainda muito bem o que vai mudar, o que eles vão pedir pra mexer. Com certeza vão pedir pra mexer alguma coisa, né? Porque vai ter, agora sim eu vou ter um editor por trás, né? Então vai ter um olhar de alguém que vai realmente mexer, apontar outros pontos que eu não vi, que talvez a gente não viu também. Agora eu vendi o direito de adaptação pra Globo também, né? Então isso já muda bastante o peso também da história, né? Cara, para. Eu vi essa notícia, eu ia perguntar em seguida, mas já que tu tocou no assunto, cara, explica aí. Tu vendeu o teu livro pra Globo para virar uma série, confere? Eu não sei o que vai virar, se vai virar alguma coisa, né? Porque como é que funciona? Porque na mão da gente, a coisa muda de assunto. Porque assim, você escreve, você, mesmo que eu entenda de publicidade, marketing, a parte de negociação, a parte de ter os contatos no mercado, realmente, isso porque ter uma agente, ela abre o mar ali pra você passar, né, cara? E foi ela que depois que conseguiu a editora, então, que aí a Mariana começou a fazer o trabalho de passar pra algumas pessoas de cinema, de TV. Então, eu acho que eu enviei uns 5 livros pra ela, que ela mandou pra alguns 5 contatos aí pra dar uma sondada de como poderia funcionar isso, né? E aí veio essa, e aí quando ela me ligou, eu falei, Gustavo, seguinte, eu tenho uma proposta que é da Globo. É engraçado que eu fico pensando até que ponto eu posso falar sobre os detalhes, né? Então, e aí ela me ligou e falou assim, ó, a Globo, ela ficou interessada em comprar os direitos do livro e como é que funciona com a Globo. E aí ela ficou empolgada, e eu fiquei empolgado também, né? E eu já pensei, pô, maravilha pra Globo, e já pensei do outro lado, maravilha, dinheiro, né? Porque até agora eu não ganhei praticamente nada com o livro, só gastei, né? Eu não vou mentir, pela forma que aconteceu as coisas, o livro quase se pagou a forma independente, assim, a publicação independente, mas ainda gastei um pouco mais do que ele realmente rendeu. Com a Verus, eu tive um adiantamento, mas que não vou nem falar o número, é minúsculo, mas é ótimo ter um adiantamento, né? E é difícil ter um autor iniciante ter algum adiantamento. Então, isso já foi uma coisa que a gente já conseguiu, né? Então, eu não conseguiria um adiantamento. Ela conseguiu negociar melhor do que eu. Então, com a Globo foi assim. Ela falou, ó, só que a decisão, teoricamente, era minha. Ela falou, ó, ela me mostrou todos os prós e contras. Falou, ó, só que a decisão é sua, se você quer vender ou não. A gente continua fazendo os contatos pra tentar vender com outros produtores. Então, existem outros produtores. Tem outro produtor que compra bastante direitos de livros, só que aí tem aquela questão também, o pessoal do produtor, ele compra bastante direitos de livros, só que nem todos viram alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas só compram pra segurar aquela história, pra não deixar que outras pessoas façam, né? Porque é negócio, né, cara? E você tem que entender que o livro virou um negócio também, né, nesse caso. Cara, fiquei, assim, umas 2 semanas analisando a ideia, conversei com ela de novo várias vezes, a gente chegou à conclusão de que, pô, seria ótimo vender pra eles, principalmente, não só pela parte financeira, e vou ser bem honesto, também não é tão alto assim, mas a parte dessa notícia, ela dá um peso pro livro, né? Então, quando eu for lançar pela Verus, eu já posso falar que é um livro que teve direitos comprados pela Globo. Então, isso dá um peso pro lançamento, dá um peso pros leitores, né? Fala, pô, a Globo comprou esse livro, quero ler. Ou, por exemplo, agora, a minissérie Dois Irmãos, né? Ela aumentou a venda do livro do Ratum de uma forma inacreditável. Então, a Globo é um espaço de mídia, de comunicação que é o maior, né? Que a gente tem aqui. Eu vendo os direitos pra ele, eles me dão um adiantamento, uma parte menor do adiantamento. Eles têm 2 anos pra decidir se vão querer ficar com o direito do livro ou não. Então, assim, nesses 2 anos, pode ser antes a decisão ou pode ser depois de 2 anos, ele vai falar assim, ó, Gustavo, a gente vai ficar realmente com o direito do seu livro. Toma aqui o restante do dinheiro, agora o direito é nosso durante mais 5 anos. Ou não, Gustavo, a gente não quer decidir, não vai fazer nada com o teu livro, toma os direitos de volta pra você, você pode vender pra quem você quiser de novo, eu fico com o adiantamento que eu ganhei, mas com o restante que é o maior realmente, eu não ganho. Só que, se eles quiserem ficar, eles têm ainda mais 5 anos depois dessa resposta pra realmente fazer alguma coisa ou não. Na pior das hipóteses, pode demorar 7 anos pra acontecer alguma coisa o livro. Pode acontecer antes, ou pode demorar 7 anos. Então agora, eu realmente não tô nem pensando muito nisso, porque eu não quero ficar pegado nisso, porque é uma decisão que agora já subiu das minhas mãos e não tem muito o que fazer, sabe? Então agora, paciência. Cara, mas engraçado que eu tinha falado contigo já, isso foi acho que em novembro, faz um tempinho que eu conversei contigo já de ano passado ainda, né? Gustavo, eu quero te entrevistar e tal, cara, como é que tu topa, não topa? E aí um tempo depois apareceu no teu Facebook a notícia, né? Tipo, ó, o Sorriso foi comprado pela Globo, né? Os direitos de adaptação e tal. Eu, caraca, deixa eu agendar logo com esse cara que daqui a pouco eu não consigo falar mais com ele, né? Daqui a pouco desaparece, muda de Facebook, para de falar comigo, respondeu, cara, deixa eu aproveitar então. Tem um peso, né, cara? Tem um peso bem legal em cima, e porra, demais, parabéns, cara, parabéns. E só pra fechar o que eu perguntei antes ali, Gustavo, tu falou do que muda pro O Sorriso da Hiena, com contrato como editora, com agora interesse de uma Globo, né, da vida. O que muda pro autor, cara? Tu tá escrevendo mais, tá pensando em seguir carreira na escrita e, eu não digo largar o trabalho, mas focar mais na escrita ou transformar isso em mais que um hobby, né, uma profissão em si? Cara, é o sonho, né, cara? É o que eu mais quero na vida, é realmente conseguir viver de literatura, né? Na verdade, eu saí do emprego no ano passado, porque eu fiz um planejamento de juntar um pouco de dinheiro pra ter uma reserva ali, pra poder me sustentar por alguns meses, pra poder me dedicar exclusivamente pro segundo livro agora, porque olha só, eu fechei com a Verus, foi no ano passado, só que o tempo que leva realmente pro livro sair, né? Então, o meu pensamento foi, se eu demorar demais pra escrever um segundo livro, vai demorar mais ainda pra publicar esse segundo livro, mesmo já estando com a Verus, o Globo e tal. Então, eu preciso já ter outra história na mão pra poder engatilhar realmente essa carreira, né? Pra depois que o Sorriso da Hiena ser lançado e vamos descobrir como é que vai ser o retorno disso, vai ser bom ou não, né? Espero que sim, mas vamos ver. Pra já ter a história pra poder engatilhar outra história pra realmente conseguir construir uma carreira, né? Eu demorei um pouco mais de 3 anos pra escrever o Sorriso da Hiena, eu preciso escrever esse segundo livro antes, eu quero terminar esse segundo livro antes. Então por isso que eu pedi, eu saí da agência, tô me dedicando exclusivamente pra isso. Porém, né, como as contas não esperam, esse ano provavelmente já volto pra trabalhar na agência de novo, porque, né, as contas consomem o dinheiro e você tem que pagar, né? Mas é o sonho aí, cara, de realmente conseguir me dedicar a isso. Agora eu tô escrevendo o segundo livro também, que também vai ser com o Arthur, né, com o detetive do Sorriso da Hiena, só que vai contar uma história antes do Sorriso da Hiena, que não tem ligação, então uma história paralela, né? Para tudo. Isso vai ficar em off, tá? Eu vou cortar a pergunta agora na edição e o ouvinte não vai saber disso. Tá, volta pra edição agora, caralho, velho. Termina logo isso, cara, que foda. Muito boa ideia, cara. Porra, Gustavo, incrível. Temos um cara que é realmente formado em publicidade, né, que trabalhou no ramo, não tem jeito. Ah, deixa o easter egg ali, né? Caraca, sensacional. Mas tudo bem, o ouvinte não entendeu nada, mas quem leu o livro talvez tenha pensado a mesma coisa que eu pensei e, enfim. Né? Cara, é uma perguntinha só, duas pra fechar, tá? Mas vamos lá. O livro agora ele não tá mais à venda nem na Amazon, nem em lugar nenhum, né? Tu tem algum volume contigo ainda que tu tá comercializando ou tu não está vendendo mais o livro? Eu não tô vendendo e eu tive que tirar, porque quando eu assinei o contrato com a Verus, por contrato eu tive que tirar de comercialização todos os livros que eu ainda tinha, inclusive os e-books, né? Então eu parei de vender e já restavam poucos, na verdade, então não tinha muitos. E eu guardei esses poucos, são bem poucos mesmo, pra poder mandar pra esse pessoal de perfis literários no Instagram, no BookTube também, pra poder mandar pra jornalista, tentar fazer notícia com esses exemplares que ainda restaram, né? Então esses livros são separados só pra isso mesmo. Mas são muito poucos, cara, bem poucos. Não, tranquilo, eu imaginei que fosse, né? Mas eu pergunto só pra gente marcar isso em áudio também, né? Mas deixa eu perguntar, tem algum modo de ouvinte ficar sabendo por dentro de quando vai ser o lançamento agora do livro pela editora, de prazos? Como é que ele pode ter esse meio campo aí? Tem sim, cara. Eu fiz um canal, eu tenho um site, né, que chama gustavoavilaescritor.com, que aí eu falo do livro também, do conto, das outras histórias que eu vou criar. E naquele site também tem um link ali que a pessoa que preenche o formulário, na verdade, só deixa um e-mail dela e escreve: ah, quero o sorriso da Iena, avise-me quando chegar. Esse e-mail ele vem pra mim e eu tô guardando todos esses e-mails, e quando eu souber a data de lançamento, quando eu souber já quando ele for lançado, eu mesmo vou mandar um e-mail pra cada um avisando: ó, fulano, você mandou um e-mail perguntando quando vai sair, tá aqui, e já mandar esse e-mail pra galera. Então, quem estiver escutando, que tiver interesse, acessa ali gustavoavilaescritor.com, tem ali o um link, saiba como quando chegar, garanto o seu, alguma coisa assim que eu não lembro agora de cabeça. Só deixar o e-mail lá que eu mesmo mando um e-mail pra você quando ele chegar. E se quiser me seguir nas redes sociais também, eu sempre dou as notícias lá também, no Instagram, no Facebook, então tá tudo por lá também. Cara, links aqui embaixo na postagem, né, tanto do site, eu vou deixar os links bem, bem certinhos, né, o site, os vídeos falando do livro do Gustavo, link pra compra, né, do conto que tá vendo na Amazon ainda, comprei hoje, inclusive, leio amanhã, do Padical. Vou deixar também o link do Garanto Seu, né, pra quem quiser, se interessou com essa conversa toda aqui. Formidável, formidável, desejo muito sucesso pra ti, cara, e se prepara que agora a cobrança é um pouco maior, né, de todos, não só de mim, mas de todos, né, mas tu vai dar conta, cara. Então, Gustavo, eu vou fazer agora, acho que a pergunta, assim, essa pergunta, cara, tu fez uma postagem um tempo atrás, no teu site também, né, deixa eu até ver o link certinho aqui. Como publiquei meu livro de forma independente até conseguir uma editora? E essa postagem acabou com a minha pauta. Pra eu não fazer ficar muito repetitivo aqui, eu vou perguntar pra ti, depois eu pontuo umas coisas rapidinhas aqui, tu comenta, tá? A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: qual dica que tu dá pra quem está escrevendo e pretende um dia ser autor, publicar livro? A dica, assim, aquela que não pode faltar. Eu acho que se a pessoa quer só escrever o livro e ser publicado, tá bem pra ela, então maravilha, é só escrever, que uma hora você consegue publicar ou você publica de forma independente. Se você quer escrever um livro, ser publicado e construir uma carreira realmente nisso, eu acho que a dica é, cara, não adianta só escrever, cara. Você tem que dar um jeito das pessoas saberem que você existe, cara. Se dedica a isso, não cansa e tenha paciência, sabe? Demora mesmo. E eu falo isso porque eu também tô nesse caminho ainda. Não significa que eu já consegui conquistar o que eu quero, não. Pelo amor de Deus, falta muito ainda pra realmente conseguir ser um autor que consegue viver disso. Falta muito longe ainda. Mas, cara, a maior dica é ter paciência mesmo, cara. Só que assim, é ter paciência, mas não se acomodar. Porque às vezes a paciência, as pessoas interpretam paciência com a coisa de, ah, tudo tem a hora certa pra acontecer. Não cai nessa de tudo tem a hora certa pra acontecer. Eu acho que você não pode fazer seguir por esse caminho. As coisas acontecem se você realmente, cara, lutar, batalhar por isso, não se importar com os nãos. Vai ter muito mais não do que sim. Até porque você precisa apenas de um sim pra dar certo, então a maioria vai ser não. Então é, cara, é paciência e correr atrás, cara. Correr atrás e buscar outros métodos, outros caminhos, sabe? As dicas que eu dou, ou dicas que outros escritores dão, mas vê se não tem outras dicas que estão por aí, cara, outros caminhos também, sabe? Você pode ver uma forma que ninguém nunca falou ainda, sabe? E vai atrás, cara, eu acho que é isso, cara. A maior dica é ir atrás mesmo e não se cansar, cara. Dá trabalho, mas é uma coisa bastante prazerosa de fazer e gratificante demais, cara. Eu tô com a postagem que você fez, a que eu mencionei, né? Como publiquei meu livro de forma independente até conseguir uma editora. Tem alguns pontinhos aqui que eu vou só elencar. Se quiseres falar alguma coisinha a respeito, fale, tá? Fica à vontade, tá? Primeiro ponto, escrever e reescrever. Sempre buscar melhorar o seu trabalho, o seu manuscrito, né? Seu original. O segundo, ter um prazo. Cara, é importante demais isso, cara. Porque eu demorei quase 3 anos porque eu não tinha um prazo pra terminar. Não tinha que entregar pra alguém o livro. Não tinha uma editora falando: ó, Gustavo, agora a gente quer seu livro que a gente quer publicar. Então, se você é uma pessoa muito disciplinada e consegue você mesmo dar um prazo e respeitar esse prazo, perfeito. Eu não sou. É porque é muito fácil você quebrar esse prazo. Porque você você mesmo. Não, não vai ter ninguém te falando assim, e aquele trabalho que você falou que ia me entregar tal dia, cadê ele? Você não vai ficar com vergonha de você mesmo, porque ninguém vai saber. Se alguém te cobra, é outra história, igual professor, né? Você fala, puta, não tem aqui. Aí você fica com a cara no chão, né? Tem um curso, por exemplo, que você pode levar o teu trabalho, igual eu fiz uma oficina de escrita, onde você leva a tua história pra trabalhar lá, é perfeito, porque vai ter um profissional lá que vai falar, e aí, cadê o livro? Escreveu? Terminou o prazo? Então, cara, a melhor coisa que tem pra trabalhar, às vezes a gente reclama, ah, o prazo tá apertado no trabalho, mas, cara, a melhor coisa que faz você se mexer é ter um prazo, cara. Um terceiro tópico que eu me surpreendi por ter encontrado isso na sua trajetória de escrita, e eu acho que é muito importante tu falar um pouquinho sobre, o livro nunca vai estar pronto. Cara, nunca, cara. Eu li poucas vezes, depois que eu realmente publiquei ele, de forma independente, eu li muito pouco. Às vezes eu paro pra ler, eu leio só a última página, eu gosto bastante da última página. Na edição agora com a Verus, já tem coisa que eu quero mexer, assim, sabe? Teve um trecho, aí foi esquecimento mesmo, que às vezes eu anoto, ah, esse trecho aqui, eu vou escrever esse trecho, vai ficar legal, durante o processo. Depois que eu terminei, eu mandei imprimir o livro, que eu reli o livro, falei, puta merda, esqueci de escrever aquele trecho. E tem coisas que eu mudaria hoje, ah, o sobrenome, por exemplo, sabe? Então, só que assim, vai chegar uma hora que você vai ter que abrir mão, porque se você ficar só remexendo, nunca vai ficar pronto, você nunca vai passar o livro pra frente. Então tem uma hora que você tem que ver se ficou bom mesmo, chegou num resultado legal e, cara, seguir o próximo passo. Me falaram uma vez que o livro nunca tá pronto pro autor. E sempre vai mudar uma vírgula, uma palavra, e eu acho importante ver que tu pensa isso, que tu viu isso na prática e tu colocou isso na tua postagem ali como uma hora, se você escreve, deixa aí, porque tu já fez o teu melhor, né? Deixa o livro seguir o seu caminho, porque senão ele nunca vai fazer isso, né? É uma insegurança mesmo. Às vezes a gente não dá esse próximo passo, porque na verdade não é porque ele nem ficou pronto, é porque você tá com medo também de saber a recepção das pessoas, sabe? Então a gente fica com inseguro de... É como se fosse, ah, não tá pronto ainda, por isso que eu não mostrei pra ninguém. Não, é porque você tá, às vezes você tá com medo também de... Pô, isso, fica com medo mesmo, né, cara? Dá um medo de se viver, mas, cara, coragem, joga e vai. O quarto ponto, a gente comentou um pouquinho a respeito da leitura crítica, né, que é bem importante. A questão até da revisão, né, de ter um revisor, de ter um projeto gráfico. Não se esquecer do e-book. Enfim, a postagem tá completa aqui embaixo, depois o ouvinte pode ir lá conferir também. Eu acho que deve fazer isso, que é um material bem importante pra quem escreve. Não se preocupar também em ganhar dinheiro, né? A gente pincelou isso agora um pouco atrás. Questão de política de preços, eu acho fundamental pensar sobre isso também. Os correios, né? Questão de envio, né? Questão do registro módico, que eu acho que é importante também. E por fim, a divulgação, né? Então, o Gustavo, ele fez um trabalho completo, cara. Essa conversa tá inteira lá no site dele. Ouvinte, clique e leia, porque vale a pena. Gustavo, estamos há um bom tempo aqui conversando, cara. Um tempo muito proveitoso pra mim, pelo menos. Espero que tenha sido pra você também. Pro ouvinte, com certeza foi, né? Aguardo comentários depois. Uma mensagem final sua, cara. Pô, queria agradecer você primeiro, cara, pelo espaço e pela oportunidade, cara. Primeira vez que eu dou uma entrevista falando mesmo, né, cara? E vou ser bem sincero que de vez em quando eu dou uma fugida de entrevista em vídeo, de vez em quando. Poucas pessoas, mas uma ou outra pessoa que convidou, eu dei uma fugida, porque eu sou meio tímido no começo, assim, pra falar, sabe? E sempre bota qualquer câmera, coisa na minha frente, eu dou um pouco de travada e espero ter conseguido passar de uma maneira honesta e gentil aí essa trajetória até agora. E, pô, agradecer, cara, primeiro os leitores, realmente, cara, que clichê também esse tipo de agradecimento, mas, de novo, cara, sem eles, o falatório, boca a boca que as pessoas estão fazendo na internet, no Instagram, no Facebook, no Scooby, se não fosse eles, o livro não teria tido essa repercussão. Eu agradeço muito por ela, tá sendo bem boa, assim, e agradeço demais, cara, aos perfis literários no Instagram, aos booktubers, cara, que eles gastam seu tempo fazendo a divulgação de autores nacionais, cara, eles gastam tempo fazendo coisas que normalmente a mídia maior não faz, que são autores independentes. Então já vi vários livros de autores independentes nesses canais, cara. Então, cara, a gente tem que agradecer muito a eles, porque eles dão o espaço que a gente precisa, cara, porque a gente não tem muito dinheiro pra pagar, realmente. Então eles são a nossa entrada aí no mercado, cara. Então, obrigado a eles, a todos que já ajudaram aí, cara, já abriram a porta pra mim e pra outros autores também. E obrigado, cara. Só tenho a agradecer realmente a todos que leram, a todos que doaram seu tempo pra ler a história. Espero que tenham gostado. Acho que não gostaram, fica o canal aberto aqui pra gente discutir também, cara. Acho que é sempre bom ter esse retorno. De todas as formas, o retorno tá sendo gentil, carinhoso e muito positivo, cara. Então é isso. Gustavo, nós agradecemos, cara, nós leitores, eu, Marcelo, do LivroCast, obrigado por essa oportunidade de conversar contigo, essa oportunidade de ter um conteúdo tão bom. Qualquer coisa que precisares, conte com a gente, né? Estamos aí também para divulgar próximos trabalhos, para próximos lançamentos, a versão da editora agora, né, do Sorriso da Hiena, trabalhos vindouros aí que eu espero que cheguem logo. Realmente estou feliz de ter te conhecido, de ter aprendido contigo e de ter lido o teu trabalho. Ouvinte, você conhece o trabalho do Gustavo? Já leu o Sorriso da Hiena? Já leu o Pé de Cal? Está curioso curioso, cara, tem alguma coisa a perguntar pro Gustavo, alguma coisa a somar aqui na conversa, escreva aqui embaixo nos comentários, mande e-mail pra gente. Eu vou deixar também Facebook do Gustavo, Instagram do Gustavo, Twitter do Gustavo. Interaja com o autor, né? Eu acho muito importante a interação entre autores, leitores nacionais e autores nacionais. Eu acho muito legal isso de nós valorizarmos o que é nosso, né? O que nos é produto interno, vamos colocar assim, né? Não deixe de comentar, então, de opinar e de escrever nos comentários ou com o autor. O Livrocast Entrevista de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Gustavo, muito obrigado, cara, de coração. Obrigado a você, Marcelo. Você quer um vídeo, só áudio? Como você prefere? Eu geralmente gravo só em áudio, porque se eu botar o vídeo é capaz de ficar oscilando muito a qualidade da gravação, tá? Eu não sei se tu fica confortável assim ou não. Não, pode ser, pra mim tá ótimo. Aí tu pode ficar colando aí caso... Tô brincando. Caso tenhas alguma anotação, alguma coisa. Cara, vamos conversando que isso aqui é uma conversa, tá? Então... Faltou uma cerveja aqui, cara. Ah, eu tô com... Cara, tô tomando... Cara, tô vergonha. Tô tomando Nescau, cara. Na cidade, tomando Nescau. Porra. Tu nunca ouviu isso, tá, cara? Tu não... Vai editar isso, né, do... Cara, eu tenho que cortar isso da minha vida, cara. Não só do episódio, pra ser menos vergonhoso. Porra, viciado em Nescau, não tem jeito. 29 anos na cara e tomando Nescau. Podia ser pior, cara. Podia ser Nesquik, né? Fabrica ainda Nesquik? Não, não é possível, né? Cara, não que não tenha em casa, tá? Mas não é o caso.